Fala, galera do site do esporte! Fala, galera do futebol ao extremo! Podcast 05 do site do esporte no ar e podcast 03 do futebol ao extremo no ar. Eu sou o David e hoje a gente está aí para comentar os jogos, os resultados da 19ª rodada do Brasileirão 2009 e as expectativas para os jogos da 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Hoje a gente está aí novamente com o Pedro. Fala aí, Pedro, ADM do futebol extremo. E aí, galera! Espero que gostem do nosso nossa terceira edição do site do Futebol Extremo Podcast. Bom, galera, então vamos iniciando aí, né? Bom, primeiramente eu queria até falar um comentário aqui novo pra galera do site do esporte. Eu até ainda não falei com nenhuma DM ainda não sobre esse assunto antes de entrar aí nas notícias. Eu estive conversando com o segundo ADM do blog, né? Que são três ADMs no site do esporte, que é eu, o Edmilson e o Guilherme. Eu tava conversando com o Edmilson e a gente teve a ideia de criar as camisas do site do esporte. Isso ainda não é concreto, a gente ainda vai analisar analisar o caso, né? E talvez pode se tornar uma novidade aí pra galera que acompanha o site do esporte. Bom, então iniciando aí com os jogos da 19ª rodada. Vamos falar. O Pedro tá até falando aqui que vai criar também as camisas do futebol extremo, né, Pedro? A gente também já havia conversado. E você quer dar uma palavrinha aí pros leitores do futebol extremo? Não, só falar que eu tô correndo atrás, né? Eu também já tava com esse projeto fazer para os leitores. Eu conversei com meu pai, ele tá olhando como é que tá o preço direitinho, que a gente vai mandar fazer, com certeza, e vai ou vender, a gente tá vendo se vai vender ou dar para os leitores do futebol extremo. Então, começando com os jogos do Brasileirão 2009, da 19ª rodada, a última do primeiro turno, que começou no sábado, né, dia 15 de 8 de 2009, às 18h30, Santo André Internacional do Bruno José Daniel. O Internacional venceu por 2 a 0, com direito a show do Tyson, né, que fez um golaço e depois foi expulso. O que você achou, Pedro, desse jogo? Olha, pelo que eu ouvi desde os melhores momentos, o Tyson jogou muito, mas fez uma falta feia aí e acabou sendo expulso. Ele é um bom jogador, é uma revelação internacional. E o Tyson Alexandre fizeram os gols, né? O Alexandre fez de pênalti, certo? Certo. Bom. Então, o Internacional superou o Santo André e chegou à vice-liderança brasileira, né? Passando Goiás e Atlético Mineiro. Isso foi um resultado muito ruim, né? Para os times que estão brigando lá em cima, como Palmeiras, Goiás, Atlético Mineiro, São Paulo. É porque o Inter também tem dois jogos a menos, né? Então, virtualmente, o Inter é o líder. É o campeão do primeiro turno, né? Mas virtualmente, porque na prática é o Palmeiras. Fala em Palmeiras. Palmeiras 1, Botafogo 1 no Palestra Itália, também sábado, às 18h30, né? Botafogo saiu na frente com o gol do André Lima, muito questionado e tal. Aí foi lá, Palmeiras, uma falha do goleirão lá do Botafogo, acabou fazendo o gol. O que você achou, Pedro, desse? A zaga do Botafogo tava defendendo direitinho, né? Nunca vi o Botafogo jogar igual jogou sábado passado contra o Palmeiras. O líder do Palmeiras decepcionou o torcedor na noite do sábado passado, né? Porque fizeram maior festa, eu vi lá os melhores momentos. Fizeram até um símbolo de balão do Flamengo. Foi maior festa. Do Flamengo não, desculpa, do Palmeiras. Fizeram maior festa. O Palmeiras tá merecendo uma ajudinha da torcida, né, que tá fazendo uma boa campanha brasileiro. O Palmeiras parou na eficiente marcação do Botafogo, só empatou no Palestra Itália. É, foi o resultado ruim, né, pro Palmeiras, que estava almejando aí distanciar mais ainda dos times que vinham atrás do time Palestra. Bom, e o moleque travesso Avaí venceu o Náutico por 2-1, né, com direito a golaço do É, só lembrando que o Botafogo tava com um técnico novo, né? O Estevão Isso Soares. mesmo, Estevão Soares estreou no Botafogo, né? E retomando aí o jogo Avaí Náutico, o Avaí fez um golaço no, aos 44, né, do segundo tempo com o Marquinhos, ex-jogador Marquinhos. do Atlético Mineiro, do Santa Cruz e etc, né? Rodou muitos clubes aí do futebol brasileiro e mundial e acabou fazendo um golaço lá no finalzinho do jogo, dando a sexta posição pro Avaí. Que campanha faz o Avaí, Pedro? Nossa, campanha mesmo, né? 9 vitórias seguidas, se não me engano. É um time que atrapalha todos, né? Como você disse, moleque travesso. É, o Avaí tá numa boa, fazendo uma boa campanha no brasileiro. Tá na sexta posição. É, cuidado do Atlético Mineiro, que ele pode, se o Atlético perder pro Avaí agora, quinta-feira, o Avaí pode passar ele e o Atlético Mineiro cair mais ainda. Isso mesmo. O gol nos minutos finais garantiu a vitória do Avaí sobre o Náutico. O Marquinhos, que jogou no Galo, marcou os 44 do segundo tempo e deu 3 pontos ao Leão na ressacada. É. Bom, então, passando aí aos jogos de domingo, dia 16 do 8, destacar aí, né, a goleada do Grêmio sobre o Flamengo, no Olímpico, 4-1, né, que é o primeiro jogo que a gente vai comentar. Bom, pelo que eu vi desse jogo, eu vi que o Grêmio mandou na partida, né? Teve o erro ali naquela saída de bola no gol do Flamengo. Mas de resto, o Grêmio mandou no jogo. Acho que a vitória Grêmio foi merecida. E só destacando que se o Flamengo abrir o olho, porque o Flamengo já tá o quê? Dá uma olhada aqui, em qual posição tá o Flamengo? O Flamengo é o décimo colocado. O Flamengo tem 17 pontos. O Flamengo tem 27 pontos, 9 a mais que o Santo André, primeiro colocado da zona de rebaixamento, né? O primeiro ali do Z4, como diz o Pedro, né? Então, tem que abrir o olho sim o Flamengo, porque não é aquele timaço, né, que todo mundo espera assim de um clube igual o Flamengo, que é um clube de muita tradição e de muita torcida, né? A torcida assim, que inferna o time mesmo. E o Flamengo não é time para brigar por Sul-Americana, rebaixamento. O Flamengo é time para brigar por Libertadores de título, assim como Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Inter. Então, mas sempre a quantidade de clubes grandes, né, que tem no futebol brasileiro, sempre terá um grande vai cair para a segunda divisão, um grande vai ficar na Sul-Americana, o torcedor vai ficar na bronca. Então, um grande vai, não vai classificar pra nada, nem pra zona de rebaixamento, nem pra Sul-Americana. Então, sempre vai ter isso. E por enquanto, as torcidas grandes insatisfeitas é a do Flamengo e a do Cruzeiro, né? Que está na 14ª posição. Mas falando do jogo do Flamengo, Pedro, o que que você tá achando aí? O que que você achou do jogo? Não, o Vitor agarrou muito, né? Foi o jogo que o único jogo que eu vi no domingo. Foi esse jogo aí que eu vi. O Vitor agarrou muito, agarrou a bola do Emerson, do Adriano, do Everton, e assim vai. O Victor parou o ataque do Flamengo, o Bruno falhou e o Grêmio goleou. Enquanto o Adriano e Emerson desperdiçaram chance, o ataque gaúcho não vacilou e garantiu a vitória com 2 pênaltis, né, David? Dois pênaltis, os dois convertidos pelo Jonas, né? Atacante gremista. Juiz muito bom, pelo que eu vi, um ótimo juiz. É. Arbitragem do Brasil que tá vem dando pano pra manga aí. A gente vai dar uma de comentarista de arbitragem aqui hoje. Vamos falar de alguns lances aí durante essa 19ª rodada do Brasileirão. Bom, e O time que afundou o Fluminense mais ainda. Fluminense 1, Curitiba 3, em pleno Maracanã. Curitiba mandou no jogo, né? Mais uma vez. Destaque pro craque de bola, Marcelinho Paraíba, que fez um golaço. Entendeu? Eu não sei como o Flamengo, um time que vem passando um momento difícil aí, né? O Flamengo, com essa posição incômoda ali na tabela, igual eu falei, décimo lugar, com 27 pontos, mas a 7, a 9 do Santo André, isso é até extremamente constrangedor pro torcedor do Flamengo, que ainda se vê na condição de perder um jogador igual o Marcelinho Paraíba por brigas internas, por rachas internas. Então, acho que um clube grande do porte do Flamengo, assim, nesse caso, que pode atrapalhar, né, um jogador, né, bom de bola. E o Fluminense empatou com o Coritiba 3-1, só retomando aí o assunto. O que você achou, Pedro? O Fluminense perdeu pro Coritiba, né? Desculpa aí pra galera, corrigindo aí. O Fluminense perdeu de 3-1 pro Coritiba, no Maracanã. E você, Pedro, o que você achou? Bom, só tem que falar uma coisa, né, Lidia? O Chiesa que tá salvando o Fluminense. Não foi o Chiesa, não tem nada ali. O Chiesa que tava jogando mais. E abre o olho, Fluminense, porque tá na zona de rebaixamento. Se continuar assim, pode cair. Igual na época lá de 1998, até pra Série C. O Marcelo tava cheio de gás ontem, né? O Marcelo Paraíba. E acabou com a raça que o Fluminense estava e tirou coxa do Z4. Como eu digo, né? O Z4, o coxa vazou do Z4. E o capitão marcou duas vezes no Maracanã e garantiu o triunfo por 3-1. O tricolor segue na zona da degola. Olha, acabo de receber uma bomba no Twitter, hein? Na verdade, são duas notícias no Twitter aqui. Uma é uma bomba em relação a contratações. E outro é o resultado da Copa Silvio Berlusconi. O Milan empatou de 1-1 com a Juventus, né, no tempo normal. O Diego saiu na frente para a Juve e o Pato empatou para o Milan. E nos pênaltis o Milan ganhou por 5-4. Se não me engano, acho que é isso mesmo. Agora a bomba do que eu me referi foi que o time Saint-Étienne da França estaria interessado em Diego Tardelli do Atlético Mineiro, atacante do Atlético Mineiro. Aí os torcedores alvinegros, né, como a gente, né, Pedro? A gente já vai ficar meio com a pulga atrás da orelha, porque perder o Tardelli não seria nem um pouco bom pra gente, né? Bom, o que você tem a comentar sobre essa notícia que eu acabei de receber no Twitter? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca mais vou repetir isso. Eu vou falar e vou repetir muitas vezes ainda. O Tardelli não vai sair do Atlético Mineiro. Isso eu tenho certeza, que o Calil afirmou. Botar o valor que esteja. Também não. O Alexandre Calil. Pelo que eu vi. O Alexandre Calil confirmou no Twitter que seja qualquer valor por ele. Palavras por ele. Ele confirmou no Twitter que seja por qualquer valor, não vai vender. O Tardelli, antes dele ser convocado para a seleção brasileira, o Calil avaliou ele. O Calil vendia ele por 15 milhões de euros. Após a convocação, o Calil falou: ele não sai por menos de 30 milhões de euros. Agora, eu não duvido que, se esse time do Saint-Étienne, que, pelo segundo essa bomba que eu recebi no Twitter, veio para buscar o Wellington Paulista do Cruzeiro, Guilherme, que está no Dinamo de Kiev, que já jogou no Cruzeiro, e o Bobo do Besiktas da Turquia, segundo essa fonte via Twitter. Agora, se esse time da França, Saint-Étienne, oferecer 35 milhões de euros pelo Tardelli, você acha que o Tardelli não vai sair, não? Não. Você não acha que o Tardelli vai sair, não? Lógico que vai, cara. Mas você acha também, Leite, que eles iam oferecer isso tudo pra ele? Cara, eu acho que o não. Tardelli na é minha craque. Opinião, não. O Tardelli é craque. Isso daí não tem... Não tem isso nada é, que isso é. Tira isso. Porque o Tardelli joga muito. Ele entrou com muita personalidade no jogo contra a seleção brasileira. Então, eu acho que... Falar é fácil. O dirigente chegar e falar assim, não vou vender mais. Tal. É fácil. Agora, eu quero ver igual certos dirigentes aí, né? É, falam... É, como eu vou até citar o nome aqui, o dirigente do nosso rival Cruzeiro, que falou, não vou vender o Ramires, vendeu o Ramires precipitadamente por 8 milhões de euros, e hoje ele vale o triplo. Então, eu acho que foi uma burrice, e se o Galo vender o Tardelli, também vai ser uma burrice, porque ele é um baita jogador, e no futuro vai se tornar um grande ídolo do futebol mundial. Agora, retomando aqui os jogos do Brasileirão. Corinthians 2, Atlético Mineiro 0, né? Falando aí no Galo. Corinthians 2, Galo 0 no Pacaembu. Bom, esse jogo eu acompanhei, né? Pela TV Globo Minas. E pude perceber que... Pelos desfalques de 9 jogadores na equipe do Atlético Mineiro, o time sentiu muito. Teve que colocar alguns jogadores da base e tal, porque não tinham, tipo, volantes para reserva. Então, eu acho que o resultado foi justo pela equipe. Eu não estou desmerecendo a vitória do Corinthians de jeito nenhum. Mas a torcida do Atlético tem que ter um pouco de paciência aí com o time. Que o time tá bem, né? Os torcedores do Atlético aí, durante alguns anos, estavam acostumados a brigar ali pelo Sul-Americana, até o rebaixamento. Então, essa quinta posição do Atlético Mineiro tá sendo muito boa pra gente, mas a gente espera manter, né? Até o final do campeonato. Agora, quanto ao Corinthians, eu aposto na reação do Corinthians, viu? O Corinthians tem um bom elenco. Após esse desmanche aí, acabou perdendo um pouco de jogadores que, consequentemente, causando uma falta de entrosamento no grupo. E isso que acarretou o começo da fase ruim na equipe do Timão. Mas a equipe é boa, é qualificada. Eu acho que ainda briga ali por uma quinta posição, quarta posição. Vai ser bom, né, pros times que estão brigando lá em cima. Que se o Corinthians ficar entre os quatro, abre mais uma vaga, né, pra Libertadores. Então, isso seria muito bom aí pra esses times que estão brigando lá em cima. Sobre Corinthians e Atlético Mineiro, Pedro, você tem alguma colocação? Claro. O Corinthians jogou muito bem, né? O Atlético estava com 9 jogadores fora de campo, que são titulares, estava com alguns. Um cara lá que chamava Ataí, eu nunca ouvi falar. Rafael já tá aí. Ataí aí do Galo. Isso. Já tá aí? Parecia que na bolsa estava Ataí. Mesmo assim, nunca ouvi falar. O Ronaldo cortou o cabelo, né? Tava na torcida. Isso. Todo mal. É. O Corinthians voltou a vencer e tirou o Galo do G4, né? Depois de 5 rodadas sem triunfar, o Timão faz 2-0 no Atlético Mineiro, no Galo, né? E a equipe mineira cai na tabela de classificação. O Diego Tardelli estava muito marcado e não jogou nada, porque estava muito marcado, tinha 3 em cima dele, não dava para ele jogar. Você que viu, pode explicar melhor, Deide. Pelo que eu vi, o zagueiro William, do time do Corinthians, parece que eles armaram uma marcação especial em cima do ataque do Atlético Mineiro, que é o Éder Luiz e o Diego Tardelli, que são 2 atacantes muito rápidos. E eu acho que isso dificultou muito a vida do time do Atlético Mineiro. Mas tem que ter paciência com a equipe, né, cara? Igual os torcedores do Corinthians tiveram paciência com a equipe, os torcedores do Fluminense estão tendo até paciência demais com a equipe. Então, o time tá brigando lá em cima. E... não pode deixar de apoiar, não, entendeu? Já foram vendidos 4 mil ingressos antecipadamente pro jogo contra o Avaí, né, na quinta-feira, às 9 horas da noite. Lembrando que esse jogo e os outros jogos também da rodada, você acompanha todos aí no Futebol Extremo e também no site do esporte. Mas, falando do jogo, é só isso, né, cara? O Galo jogou muito mal, sem 9 jogadores titulares. E improvisando, né, alguns jogadores e também levantando alguns jogadores da base. Mas a vitória do Corinthians foi totalmente merecida. O Boquita fez um golaço. O Dentinho desencantou, fez mais um, né? E o Corinthians saiu com a vitória no Pacaembu. E o Goiás, às 16 horas, também meteu 3-2 no Vitória, no Serra Dourada. O que você achou desse jogo, Pedro? Outro time moleque travesso, né, Deide? É mesmo, outro time moleque travesso, né? Goiás tirando ponto aí de várias equipes grandes lutando lá em cima. Mas o Vitória deu trabalho também, né? Deu. O Vitória tem um elenco ótimo, tem um time muito bom. O Goiás arrancou triunfo sobre o Vitória no minuto final e é o vice-líder, né? O Júlio César marcou de cabeça e garantiu os 3 pontos do time esmeraldino após forte pressão do time baiano. O Vitória jogou bem. Vou dizer que jogou bem, mas o Goiás jogou bem melhor, né, Deide? É, o Goiás jogou melhor, sim. E mereceu a vitória, né, por 3-2, um gol, um resultado sofrido, né, chorado. E o time esmeraldino saiu com a vitória na Serra Dourada. É, destacando a presença do técnico Wagner Mancini, né, que estreou ontem pelo Vitória novamente, ele que já foi técnico correto, do Vitória. Correto. E ontem ele teve sua estreia no jogo contra o Vitória. Foi bem difícil e dirigiu bem. Correto. Foi um grande jogo, né, e o Goiás teve a felicidade aí de sair com a vitória. E se permanecer, né, na segunda posição, a 2 pontos do Palmeiras. Ó o Goiás, galera, ó o Goiás. Todo mundo falando aí, Internacional, São Paulo, Palmeiras. É. Ó o Goiás. E olha o Avaí também, hein? Olha o Avaí também. É, tá certo, vai. Agora, Sport e São Paulo fizeram um grande jogo também. Eu também tive a oportunidade de ver o VT desse jogo. Sport perdeu por 2-1 em casa, com gol no finalzinho do jogo do Hugo, né? E o Sport só afundando. Uma hora o barco vai afundar, Sport. Uma hora a casa vai cair. Você viu esse jogo, Pedro? Eu vi os melhores momentos. O que você achou aí dos momentos mais importantes do jogo? Olha, pelo que eu vi, o Sport deu uma melhorada, viu, Deide? A Ilha do Retiro encheu, né? Os torcedores ainda estão confiantes, estão certos. Ontem, pelo que o Sport jogou, melhorou muito. O Sport jogou muito ontem, mas ainda conseguiu levar um gol no finalzinho. O gol do Hugo nos acréscimos levou o São Paulo de volta do G4 e tirou o Galo, né, e colocou na quinta colocação. Mesmo sem fazer um grande jogo, o Tricolor venceu o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro e voltou a subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2009. Sobre o São Paulo, olho no São Paulo, né? Novamente, abrir aí o olho dos times. Então, mais em cima aí, olho no São Paulo. Continuo com a minha opinião, o campeão não voltou, não vai ganhar esse jogo. O brasileiro, o Paulo pode ter certeza que pode ficar até no G4, mas ganhar brasileiro é difícil. Sei não, viu, cara? Sei não. Agora, às 18h30, né, tivemos 2 jogos. Cruzeiro e Santos, né, 0-0 no Mineirão. Noite dos goleiros no Mineirão, viu? Eu também vi esse jogo, mas que jogaço, que partida. O Felipe dos Santos fez cada defesa, amigo. Você não tem noção, Pedro. Você que não viu o jogo, hein? Agora eu vi os melhores momentos. O Fábio sim, também eu vi fez a umas defesa grandes dele. Defesas. E sem dúvida, para mim foi o melhor jogo da rodada. O que você achou dessa partida? É, pelo que eu vi, né? O Cruzeiro atacou bastante, o Santos atacou mais que o Cruzeiro. Pelo que eu vi, eu contei lá os lances, melhores momentos. Realmente. Cruzeiro e o Santos ficaram na mesma, com empate, sem gols, o Mineirão, né? O Mineirão não lotou muito. Acho que o público pagante foi 9 mil e poucos torcedores, se não me engano. Não, isso é pouco, né, pra torcida do Cruzeiro. Gladiador Kleber. É pouco mesmo. Mas na situação que o time tá, né, David? Perder a Libertadores, né? Merece. Estudiantes. Fica difícil mesmo. Mas pode completar aí. Então, o gladiador Kleber e o Wolverine, Kleber Pereira, perdem duelo para goleiros, que se destacam por defesa salvadores. O Felipe do Santos, que tá substituindo na altura do Fábio Costa, tá agarrando muito esse cara aí, Felipe. Salvou o Santos em alguns chutes. E o Fábio também, que fez umas boas defesas, que garantiu o empate do Cruzeiro contra o Santos. E pra fechar aí, né? Furacão, Atlético Paranaense subindo também. Com... Na verdade, eu não vou nem falar Atlético Paranaense. Vou falar Paulo Baier, 3. Barueri, 0 na Arena da Baixada. Que show do Paulo Baier, hein, cara? Tá muito certo, David. O Paulo Baier mandou no jogo. O único que jogou naquele jogo lá foi ele. O cara é velho, mas tá em forma, hein, David. Tá jogando joga muito. Demais. Paulo Baier brilhou e o Atlético Paranaense joga muito. Joga ele, cara. Demais. Ele era do Goiás, né? Ele era do Sport. Do Sport também, né? Também. Foi do Sport. Bom. Ele veio do Sport e foi vendido para o Atlético Paranaense. O Paulo Baier brilhou e o Atlético Paranaense emplacou a quadra, né, sobre o Barueri. O Barueri também, que tá vivendo um grande momento, mas às vezes dá uma bobeada e acaba perdendo. Perdeu por goleada aí, né? O experiente, né, que tem 35 anos, o meia, experiente de meia, marca 2 e sofre o pênalti do terceiro gol. É, marcou até um golaço, né, um segundo de falta. Belo gol. Bom, então a gente vai abrir um espacinho aqui pra falar sobre dois assuntos novos aí. Fugindo um pouco do Brasileirão e do ramo dessas notícias, né? Primeiro, a gente vai falar da Liga Site do Esporte, que é o novo evento aí que a gente, do Site do Esporte, está lançando. Né? A gente já lançou a primeira edição, que foi até vencida por um ADM, né, do blog, que foi o Guilherme. Eu queria deixar dois esclarecimentos aí sobre a primeira edição do Campeonato SDE. Se algum de vocês aí tiver dúvidas, ou então quiser ver o vídeo sobre o sorteio que eu fiz, mas que durante duas vezes deu erro, né? Eu fui fazer o upload do vídeo e por duas vezes deu erro. Então, eu acabei guardando o vídeo, né, no meu computador, para quem quiser ver ele aí. E só você me adicionar aí no MSN, ddnpg@hotmail.com, eu te mando o vídeo, você acompanha aí. Vocês vão ver que foi tudo direitinho. Eu vou até passar o site aqui, por onde eu fiz o sorteio dos números, www.random.org, né? Foi o site que eu fiz lá o sorteio. É a Liga SDE. A segunda edição tá bombando, hein, galera? Tá bombando. Você ia lá. Temos quase 15 participações já. Acesse lá. www.sitedesporte.rg3.net. Bom, e também falar da Liga dos Campeões, né, galera? Começando aí amanhã. Fala. Ô, David. Só antes de falar sobre a Liga dos Campeões, eu queria dar um aviso também pra galera que tá nos ouvindo. Que está aberta as vagas para apostadores do meu blog, né? Para quem quer apostar. Por enquanto, só tem eu, você, o Edmilson e o Guilherme, né? Que estão apostando por enquanto. Mas está aberta a vaga para apostadores do futebol extremo, para quem estiver interessado. Você que quer apostar no futebol extremo, basta enviar um e-mail falando o que quer apostar para o meu MSN, Pedro Gatinho de TV, @hotmail.com. Para conversar melhor, o nosso e-mail do Futebol Extremo é contato@pedrocosta.tk. Muito obrigado. Só completando aí o raciocínio sobre a Liga dos Campeões, que a Liga dos Campeões se acompanha no esporte interativo, né? Que é, para quem tem parabólica, é o canal 31, é uma nova TV aí que surgiu há 2 anos. Mas também você aí que não tem parabólico, você que não tem TV, só tem internet. A TV Esporte Interativo na internet é em high definition, é muito boa, não trava. Só você acessar lá www.sitedoesporte.rg3.net ou, se preferir, www.futebolextremo.rg3.net. É aquilo que eu falei. É, assiste em um e escuta pelo outro, pô. Bem melhor, ué. Eu não é, Pedro? É isso mesmo, é. E também o Campeonato Alemão faz a mesma coisa. www.sitedoesporte.rg3.net ou futebolextremo.rg3.net. É só você fazer assim que vai dar tudo certo. E também a gente tá com um novo parceiro aí, né, no site do esporte, que é Sportingbet. Que é um site de apostas, que você aposta valendo grana mesmo. E paga direitinho, viu, galera? Eu postei R$20 aí nesse empate entre Santos e Cruzeiro, né? Eu ganhei R$20 e eles pagam direitinho. Eu já recebi hoje na conta do meu pai. Então, participem aí mesmo, porque paga direitinho. Pedro também. Se quiser participar lá, Pedro, site sportingbet.com. Vai lá. Com certeza. Bom, galera, então, alguma... Ô, David, só dá um toque aqui. A gente também tá fechando parceria. A gente tem parceria com o Esporte Interativo, né? Nossos dois blogs. Eu também consegui fechar. E eu tô... Eu só vou... A cadeira que a gente tá fechando parceria com Vírgula. Você, pra quem não sabe, é um portal de entretenimento que tem parceria com o Pânico na TV. É o amor, né, que eles têm. É vírgula.uol.com.br. Pra preferir, é vírgula.com.br. É melhor pra você. É um site de humor, né? Que pode, tem várias dicas de moda e etc. A gente está fechando a parceria e breve a gente estará com o link deles no nosso blog futebolextremo.rg3.net para você entrar. Isso aí, ué. Bom, então, mais alguma consideração aí, Pedro, sobre o blog, sobre algum evento aí que você está planejando? É, justamente, né? A gente tá planejando ainda, a gente tá pensando alguma coisa pra agradar o leitor. E a gente tá vendo, analisando algumas coisas que tá valendo aí. A gente tá, por enquanto, só com o quadro, que é o Torcida Organizada, que a gente posta vários vídeos de torcidas, né? Não sei se você já viu, eu posto um já por vi, dia. Sim. Já foram várias torcidas. Então, a gente tá analisando um quadro que possa ser útil para a galera aí do futebol extremo. Já teremos, né? Brevemente. É. E pra galera que tá ouvindo aí agora, né? Porque tenho certeza que muita gente vai ouvir a gente daqui a pouco, né? Eu só terminando aí o upload do vídeo, do podcast. Daqui a pouco eu estarei colocando no site do esporte aí o banner do redicionamento do site das camisas. Site do esporte, né? Que eu farei um blog especialmente para as camisas. Eu ainda não decidi, não sei se vou fazer um blog, vai ser apenas uma postagem. Mas pode, a galera aí que se empolgou aí com essa moda, né? Ah, camisa, site do esporte, fica legal, camisa de futebol extremo. Então daqui a pouco aí a gente vai postar o banner do redicionamento direitinho. E você não vai perder a chance de comprar a sua camisa site do esporte ou a sua camisa futebol extremo. Lembrando que a gente vai começar, porque início ainda, né? A gente vai começar apenas com um modelo, que eu já tenho até um modelo em mente, mas eu vou deixar pra surpresa aí, pra vocês acompanharem no banner que estiver no site do esporte. E no mais é isso, galera. Eu agradeço a todos vocês aí que acompanhar a gente aí. A gente vai terminando mais um podcast site do esporte com parceria com o futebol extremo. E vem aí despedido do Pedro. Fala aí, Pedro, despede aí da galera. É só falar que espero que eles tenham gostado, como sempre, né? A gente tá fazendo tudo com maior vontade para eles se divertirem ouvindo. Também, né, dar aquele abraço, galera. E se Deus quiser, amanhã faremos um novo podcast, outro dia, mais falas para você ouvir. Isso aí, galera. Não esqueçam de acessar site do esporte.rg3.net e futebolextremo.rg3.net. Valeu, galera. Até a próxima pra gente comentar aí a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira a gente tá de volta após o término da rodada. Falou, galera. E não esqueçam de ir lá, twitter.com/site do esporte. Falou! Falou, galera.